da noite, perigo noturno. Se aproxima, eu tô atento. Que os tempos mudarem, que hoje em dia é violento. A forma de expressão da justiça é agressiva. É minha vida premeditada, no subúrbio é sob medidas. A notícia sobre a revolta se espalha como vírus, infectando cagueta. Na sequência vem tiro, boca da noite, clima tenso, a tendência é forte. Tem um teco, trava a cera, é velhaco, sai de pinote. A polícia quebra o sigilo, chantageando minha razão, me questionando no enquadro, com lanterna e calibre na mão. Amando o cão. Pegou pesado, tá difícil a noite, tem segredo. A morte se desloca, quem duvida tem medo. Aqui na área, realidade se mostrar na cara. Lugar impiedoso, perfeito pra uma grande emboscada. Que a esperança caminha de braços dados com a morte. As noites já não são iguais para mim. Até o fim. Quando sai, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sai, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. Eu controlo o pensamento, na sequência o calafrio. Digo que ladrão treme, vira o beco na cara, o fuzil. É relativo, tá regado, mas o medo abate. O escuro é generoso e não faz desfense, socrático. Horário nobre carente de informação. No mesmo instante, sanguinário, crivado de bala, cagueta, cuzão. Pensando bem é foda, acaba com os irmão, não. Madrugada cabulosa, fio rasgante a estrada. Na presença da lua, hein? Que treta pesada. Zóio da guida sem disfarce, me oferece gelado. Mulher, eu acena, carreta importada. Onde eu tô, tá tudo certo. Bagulho é só da massa, não sinto só desgraça. Rotina escura, sentimento é meu parceiro despertado na rua. Sentimento é meu parceiro despertado na rua. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. Niquilado na cintura, pois aqui não tem frescura. Um crioulo cabuloso na neblina da madruga. Voraz, capaz de se camuflar como a noite. Registrando o movimento sempre de longe. Tiroteio, correria, perseguição. A noite é recheada com a morte de um vilão. Que deixou várias brechas, não se firmou. Na calada da noite o bicho pegou. E assim sucessivamente. Refém das drogas, escravo da mente. Não se deixe levar por suas ambições. Ligeiro no crime, deixa a desejar em suas orações. Será, meu Deus, que estou livre da inveja. A compaixão amarga fria que nos cega. Fraquejou os sonhos do menino. Anoiteceu, virou bandido. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. Em ambas as partes, a noite e o dia revela desespero. Pra quem convive na cabreirice com ódio alheio, eu sei. É complicado na escuridão, por uma treta mínima sequer, mano. Já puxo um oitão, sem sequer dar exemplo devido com a malandragem. Esses nós é que disparam, sem motivo é viagem. Na madrugada, tem desavenças, cobrança. Adolescentes iludidos, presenciam vingança. O sinistro é simbólico e não esconde a vaidade do tempo daquele jeito. Sozinho me causa depressão de momento, porque as lembranças são fortes de alguém que se foi e não voltam mais. Agora é a geração do pânico, assassinos da paz. As noites não mais são iguais para mim. Mas no perigo noturno eu vou até o fim. Prova de fogo é o que se pode chamar da tentativa de viver ladrão nesse lugar. As noites já não são iguais para mim. Eu vou seguindo e vou até o fim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas. As noites já não são iguais para mim. Quando sair, não deixa a porta aberta. Meu pensamento atravessa as frestas.